sucesso nosso, papá. Toca nos paredões, viu? Vai. A minha mulher disse que ia me deixar quando eu escolher o elo a vida de gado. E minha vida é viver na vaquejada, tomando cana do meio da mulherada. Vai. Foi uma tristeza no meu coração e deixei minha mulher. Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não. Não deixo não. Não deixo não. A vida de vaqueiro eu não deixo não. Não deixo não. Não deixo não. Meu esforço é vaquejada, derruba a boi no chão. Eu tô solteiro no meio da vaquejada, eu tô tomando cana com o tempo. Olha, deu ligado agora, sabe, mano. As vaqueirinhas doidas, ó. Vai! Tô solteiro no meio da vaquejada, tô tomando cana com o tempo da mulherada. Olha, deu ligado agora, pra mim só desmanteu. Bota a suíba da bizarra. Asa! Chama, papai, vai! E a minha mulher disse que ia me beijar quando escolheu ela a vida de gado. E minha vida é viver na vaquejada, tomando cana no meio da mulherada. Foi uma tristeza pro meu coração. Deixei a delegada, mas a vida de vaqueiro duvido deixar. Não beijo não. A vida de vaqueiro. Não deixo não, meu esforço é vaquejada e derruba meu lixão. Eu tô solteiro no meio da vaquejada, eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada. O paredão ligado agora é só desmantelo. Ui, babai, eu tô solteiro como chover. Paredão ligado agora é só desmantelo. Tá só porra e beijar na boca, papai. Aí chorou, meu filho. Equipe os caça-cachaça.